janelas a fria luz da televisão divertindo as famílias. Saio pela noite andando nas ruas. Lá vou eu pelo ar, asas de avião, me esquecendo da solidão. Da cidade grande, do mundo dos homens, num voo maluco que eu vou inventando e vou até ver nascer o mato, o sol da manhã, as folhas, os rios, o azul, beleza bonita de ver. Nada existe como o azul sem manchas do céu do planalto. Horizonte imenso aberto, sugerindo mil direções. Eu nem quero saber se foi bebedeira louca ou lucidez. Sugerindo-me